sobre, falar sobre. Oh,

deixes de ouvir. Oh, a voz do coração que chama por ti. Oh, que chama por ti. Não deixes de ouvir. Oh, a voz do coração. Que chama por ti. Oh, que chama por ti. Oh, não deixes de ouvir. Oh, a voz do coração. Que chama por ti. Oh, que chama por ti. Oh, não deixes de ouvir.

ficarei. Ficarei mais perto do céu. Ficarei mais perto do mar. Só você, o ar que respiras, ou o sono que vem de noite abraçar. Ficarei mais perto do céu. Ficarei mais perto do mar. Só você, o ar que respiras.

sei pensar. Sorrindo parto para outro lugar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

vazio. Pelas margens do rio, desce o denso véu e lá. Paz, manso e macio, deixa piso leve assim, tão leve, leve que te vejo, meu anjo, diz-me, deixo-te o meu canto. Tanto como tu, amor, pediste. Não fales, calei. E assim fiquei. Crescendo como dedos finos a embalar nossos destinos, deixa que te leve assim, tão leve, leve que te beijo, meu amor.